el besito y el amor nuevamente. Chihuahua. Não tenhas medo das ondas do mar, através dela vais te tocar. No teu ouvido, murmúrio antigo, estrela e sol. Na terra.